Olá, seja muito bem-vindo ao Boteco Cast. Entre, sente-se e fique à vontade. Tá gravando? Alô? Tá gravando? Tá. Ah, tá gravando! Eu já tô no BotecoCast? Já. Eu já tô no BotecoCast? Desce a cerveja então. Opa! Boa noite a todos aí os ouvintes, né? Vamos parar com a babaquice. Pra quem acha que eu sou um débil mental, não, eu não sou. Por incrível que pareça, sou normal. Não uso nenhum tipo de droga lícita ou ilícita, nem uso bebidas, porque eu sou de menor de idade, procuro seguir as regras de meus pais. E, além disso, eu acho que a legislação vigente, ela visa aí o bem dos nossos jovens brasileiros. Mas é isso aí, vamos lá. Meu nome é Rafael Silveira, eu sou dono do Moleque Doido. Visitem lá o Moleque Doido, por favor, www.molequedoido.com. Deixem seu comentário que com certeza eu vou ir até o seu blog e responde. Estamos aqui também com a participação do Hugo Meira. Como é que vai, Hugo Meira? Estudiantes! Valeu, valeu. É porque os estudiantes ontem foi fenomenal, cara. Só atleticano, é galo na cabeça e Verón com a camisa do galo na mão. Você viu o que fez ontem, né? Então aqui é Hugo Meira de Montes Claros, gelada pelo clima mais quente aqui no BotecoCast. Boa! Contamos também com a colaboração do Rafa Bass. O Rafa Bass, que tem um sobrenome meio gay. Italiano. Mas tudo bem, respeitamos a opção sexual dele. Se apresentei pro pessoal, Rafa Bass, por eu favor. Eu sou o Rafa Bass, com o nome é Rafael Matigli. Pra quem não sabe, Matigli é um parente um pouco distante da família Corleone. Eu tenho o blog Rebis Rubbles, www.rebisrubbles.com. É bom você ler aí, porque você não vai entender nada desse nome doido. E esse negócio de cerveja tá comigo não, o negócio é só tequila, martini, capô. Pronto, destilada na veia. Eu também tenho um blog, cara. Apresenta aí pra galera, Hugo. Apresenta aí pra galera, então. Aí, ó. Pra quem não conhece o Portal Meira, visite lá www.portalmeira.com. Várias matérias que você vai gostar e outras que você vai odiar. Visite lá, comente. Eu vou responder seu comentário com ou sem ironia, com ou sem sarcasmo. É melhor todo mundo visitar os três blogs, né? Pra quê? Visitar só. Visita tudo de uma vez já. É isso aí, eu só quero lembrar aí o pessoal que o Diego hoje ele não vai poder estar aqui com a gente, porque ele teve que resolver umas pendências lá na faculdade, parece, tá beleza? Hoje ele foi operar hemorroida. Não, parece que é uns projetos, umas coisas da aula dele lá, ele foi encaminhar tudo certinho, com certeza ele tá nos ouvindo, um grande abraço aí ao Diego, um grande abraço à namorada do Diego, né? Agradecimentos aí à Skol e à Coca-Cola que estão nos patrocinando. Mentira, não estão nos patrocinando ainda, mas um dia vão nos patrocinar, velho. Agradecimento ao grande Johnny Walker que tá patrocinando a gente também. Quem é Johnny Walker? O Baracola? Você é muito novinho pra isso, Rafa, deixa pra lá. Vamos começar. Ô, Rafa, é verdade que você tem que dormir às 10, cara? Ô, mano, isso daí não tava no roteiro, velho. Tem que dormir às 10 da noite. Às 10 e 1 você tem que estar cochilando já pra dormir? 10 e 1 eu tenho que estar escovando os dentes e fazer xixi. Não, é pipi, não é xixi. Não, cara, é que deixa eu explicar pro pessoal aí o que acontece. É que assim, ó, eu ganho uma verba aí pelo meu serviço, né? Não vou dizer quantos que é, claro, mas eu ganho. Só que em casa eu não contribuo com nada, não tem? Eu não dou nada pra mãe e pro pai. Então, pra não ficar assim, eu procuro seguir as regras que eles me dão. Acho que também não é nada mais justo, né? Pra quem me dá tudo, seguir uma ou duas regras, não vai também me arrancar um pedaço aí. Mas eu quero mandar um grande abraço, um beijo aí pra minha mãe, que hoje me liberou até mais tarde, né? São 22h43 da noite aqui. Ela já com certeza deve estar louca ali na cama, se revirando de um lado pro outro. Mas beijo, mãe! Te amo! Hoje a gente convidou o Hugo Meira para conversar sobre plágios, direitos autorais, políticas de privacidade. Quais são os seus direitos como blogueiro? Você sabe? Você sabe o que você pode fazer, a quem recorrer, o que fazer quando é quibado? Então a gente vai conversar com o Hugo. O Hugo vai fazer uma breve aberturazinha aí a respeito desse assunto. Por favor, Hugo, saiba que nós não vamos cortar caso você erre. Então fique à vontade, finge que está Hugo em casa. Você está conversando conosco, cara a cara, tomando uma cerveja bem gelada na cidade de Montes Claros, cidade bela, com mulheres bonitas, um calor estonteante, pra gente tá tomando assim bem à vontade uma cerveja e conversando sobre isso aqui. Faz abertura pra gente, Hugo. Hoje o podcast, o tema aqui é os direitos autorais do blogueiro, e nós vamos tratar aqui como proteger textos, artigos no nosso blog, também falar de quem dos plagiadores, como se prevenir dos plagiadores, como denunciar, que medida tomar e como tratar essa questão de procurar imagem, dar crédito a essas imagens e preservar aquele direito autoral que já é previsto em determinados blogs e que muitas vezes a gente copia, não acredita ou acredita e às vezes nem sequer é permitida a cópia. Então vamos tratar um pouco aí desses assuntos aí, não é mesmo, Rafael? Beleza. O Diego, ele deixou umas perguntas aqui, ele não pôde estar presente, mas ele deixou umas perguntas aqui. Eu e o Rafa a gente vai fazendo aqui no decorrer. E daí você vai respondendo aí pro pessoal, pra galera entender e assim por conseguir colocar em prática assim, no seu blog. O que devemos fazer para proteger nossos textos, artigos, etc. dos nossos blogs? Como o blog já é um meio digital, naturalmente, você não vai registrar um texto em cartório, não vai fazer nenhum registro extra blog. O interessante aí é porque é mandar o seu próprio texto por e-mail ou até após postar, alguém comentar, porque já vai ter inscrita a data, embora a postagem ela possa ser alterada, a data do comentário geralmente não é, e a do e-mail, do envio e do recebimento também não é. Então, caso alguém copie, você vai ter um meio de prova de autoria, uma data anterior, então assim você vai conseguir comprovar que aquele texto é seu, ou que aquela imagem é sua, enfim, vai ali estar consumada a prova de que aquela obra é sua, você vai poder exigi-la. No caso aí, uma retirada ou até um valor de indenização se essa pessoa estiver utilizando de forma lucrativa seu texto, sua imagem. Eu queria falar também que pra gravar o print screen não adianta nada não, né, meu? Não, porque o print screen, além de poder ser editado por outros programas de imagem, ele apenas é uma cópia, então assim, é totalmente vulnerável de alteração, ou também não comprova praticamente nada, né? Mas se alguém plagiar algum artigo e o autor do plágio não quiser dar os créditos, quais são as medidas que a gente pode ter, que a gente pode tomar? Primeira coisa, notifique, seja por e-mail ou por comentário. O pessoal normalmente se junta aos amigos e pedem para comentar. Aí muitas vezes não tem nenhum comentário no próprio artigo que é plagiado. Aí quando você vai ver, só tem aquele comentário: plagiador, devolva meu texto. Tem até uma coisa meio cômica de se ver aí nos blogs. Normalmente o pessoal, na primeira notificação, muito se envergonham, até retiram do ar ou concedem os créditos, linka o blog autor mesmo. Mas se persistir isso, notificou, não resolveu, se for um blog no Blogger, tem um procedimento, tá? Que o compulsivo tem um tutorial, que no Dicas Blogger também está disponível esse tutorial, interessante utilizar, que normalmente o blog já exclui. Caso não funcione, aí você pode até propor uma ação judicial, Eu até fiquei de desenvolver um modelo no juizado especial, que é gratuito, necessita de advogado, seria até interessante isso. Só que nunca vi nenhuma ocorrência de alguém chegar a esse ponto, né? De ter que ter essa interferência judicial para poder retirar um texto do ar. Beleza, Gumeira. Agora a gente sabe aí que o Google, ele é o oráculo, né? Ele tudo sabe. E qualquer coisa que a gente digite ali para fazer uma busca, ele vai trazer vários resultados, inclusive de imagens. Ele consegue buscar imagens com muita facilidade. E quando a gente busca imagens no Google para ilustrar as postagens e não damos os créditos, nós estamos cometendo plágio? Nem sempre. Há imagens que o próprio autor disponibiliza, não faz nenhuma exigência. E esse tipo de imagem que não é feita nenhuma exigência, não há crédito, ela presume-se como de domínio público. Ou seja, se você pega e não acredita, você não está cometendo, a princípio, um ilícito ou está infringindo os direitos autorais. Mas é sempre interessante linkar. Porque se houver qualquer problema futuro, essa imagem não vai te gerar nenhum problema, seja jurídico, seja judicial, ou seja, até de relacionamento mesmo na blogosfera. Porque às vezes você copia uma imagem que não tem nenhuma ressalva, mas às vezes essa imagem já é copiada de outro blog. E aí que está o problema. Daí linkar ser muito importante, porque de certa forma você se exime de certos erros ou até de fazer cópia da cópia. E Hugo, como é que a gente pode provar que o artigo que foi postado é nosso e não sendo de um suposto plagiador? Sim, sendo que cada data e hora pode ser mudada a qualquer momento depois que é postado. É interessante enviar um e-mail para você mesmo, porque a data de envio não é modificada e nem a data de recebimento. Então, um arquivo, quando você envia por e-mail, assim, de certa forma, você está fazendo um meio de prova digital ali, comprovando que é seu aquele arquivo. Se for imagem, interessante colocar lá uma marca d'água, identificando. Até porque o plagiador, a classe mais desprezível, é aquela que pega a imagem, ela edita e tira até a marca d'água. Só que pelo menos com a marca d'água dá um trabalho, e normalmente as pessoas não vão ter esse trabalho. Normalmente colocam com a marca d'água e já fica acreditado ali. Ótimo. Mas uma coisa que eu acho assim, Hugo, é que a gente vai estar sempre convivendo, principalmente os pro-bloggers, que são blogueiros já bastante evoluídos aí, com bastante experiência, vão estar sempre convivendo com plagiadores, com os quibadores. Isso daí vai ser uma triste realidade da blogosfera, que a gente vai ter que aprender a se adaptar, não é verdade? É verdade. É inevitável. Eu mesmo já tive um texto plagiado. Se você for esquentar mesmo, se for levar a sério, você vai deixar de blogar para ir atrás de plagiador, porque todo texto bom, ele é plagiado. E quando você começa a ser plagiado, não é um mau sinal, é um bom sinal. Significa que você está produzindo algo bom, algo de qualidade. Então é tentar levar de uma forma bem humorada. Tem até um blog que eu visito, que é o Championship Vinyl. O cara, quando ele é plagiado, ele linka os plagiadores na barra lateral. Aí a galera vai comentando, até que o cara tira o texto plagiado do ar. É engraçado demais. Eu acho que a matéria ficou bem entendida aí os nossos ouvintes, né? O triste, cara, o chato é você não ser reconhecido da maneira certa, né? Você vai lá, soa, às vezes passa trabalho pra criar um bom texto, uma boa postagem, e acaba sendo plagiado e não é reconhecido da maneira certa. Mas é isso aí. Nós finalizamos. Algo a mais a falar aí com o pessoal? Pode copiar as coisas do meu blog tranquilo. Fica à vontade, viu? Só coloca o link depois embaixo, por favor. É isso aí. Grande abraço a todos. Eu vou desligando aqui, já recebi a intimação final, o edital acabou de chegar aqui na minha mão. Se eu não sair em 5 minutos, eu vou ser decepado. E um abraço à torcida do Cruzeiro, que lamentavelmente viveu um pesadelo ontem, mas dias melhores virão. É isso aí, grande abraço a todos então. Rafa Massadini quer Quer finalizar, Rafa? Estudiantes! É isso aí, abraço. Grande abraço a todos, até o próximo BotecoCast. Ô Rafa, vai embora, senão o negócio vai ficar feio aí, cara. Melhor cara, você eu tô indo, eu tô vazando.